palestra vai se chamar O Fim do Amor Químico. Depois eu explico por quê. Mas o que eu acho legal quando eu venho, às vezes, dar uma palestra aqui, é que eu fico a semana toda me preparando através de livros e DVDs da Amazofia, né? Ah, vou falar sobre isso, que eu acho legal, não sei o que. Aí eu chego aqui, o Pedro, a dona Sônia, a Michelle me quebram assim, me dão porrada, eu fico desnorteado, porque muda tudo. Por exemplo, essa entidade que acabou de falar com o Pedro, ela falou uma coisa muito interessante e muito importante no cosmo, que é o seguinte: você tem no cosmo humanidades que são extremamente evoluídas, muito evoluídas. Chegaram a um nível que eles chamam, você tem os planetários, as humanidades planetárias, que é o nosso caso, e você tem as humanidades espaciais, que estão num outro nível. E não é uma exceção, é uma regra. Quando uma humanidade planetária está passando por uma fase como a nossa, espíritos como essa turma aqui se torna encarnada, essa que está atrás da câmera também, exatamente para nos ajudar nesse processo evolutivo. Isso é muito natural, gente. É muito bacana você ver esse processo, porque você vê que essa turma toda vai encarnando em vários países, em várias cidades, em vários estados, e vai, porque é dessa forma que nós dividimos o planeta geograficamente, né? Países, estados, municípios, essa coisa toda. Pois bem, então existem certas humanidades que estão num grau de evolução tão grande que o que eles fazem? Nós aqui, que estamos aqui agora, temos, como eu já expliquei uma vez, uma tomada que sai aqui desse chakra aqui do final, que é o kundalínio, e pimba! Está atrelada ao planeta Terra. No caso nosso aqui, o planeta Terra. Porque o que acontece? Os planetas que têm humanidades, eles meio que captam essa frequência e puxam as humanidades para... Ah, eu quero... Porque quando o Sol ele chega, o Sol sai de uma galáxia, isso é interessantíssimo, o Sol sai de uma galáxia, ele chega num sistema solar para criar aquele sistema solar, ele tem um número X de planetas, até, se não me engano, 14, eles chamam de casas, que é permitido ter humanidades. Aí tem planetas que têm humanidades muito evoluídas, planetas que têm humanidades menos evoluídas. O nosso caso, por exemplo, é um projeto atípico, porque reúne três principais raças diferentes. Eu já expliquei isso em outras palestras da Amazofia. Mas, voltando ao que a entidade que estava com o Pedro falou, essas chamadas raças espaciais, elas chegam num nível tal que elas falam assim: a gente tem um cordão, o mesmo que a gente tem aqui, a mesma tomada a gente tem com o universo. Não posso subir muito, não. Eles resolvem cancelar isso. É como se fosse um suicídio espiritual. Vamos colocar dessa forma. Então, o que eles fazem? Aquela humanidade extremamente evoluída, ela vai se fundindo numa só. Foi exatamente o que ele falou. Aí, por exemplo, aí você vai dizer, mas como é que eu identifico eles? Por exemplo, aqui agora, nesse Projeto Terra, é muito simples. Você vê no céu aquelas bolas, parece uma luz. Aquilo não é uma nave, aquilo é um ser. É um ser que já está completamente junto, uníssono. É uma coisa só. Aí o que acontece? Uma pequena parte dessa... Exatamente. Eles chegam a esse nível. Eles juntam. Imagina, você tem uma humanidade, nós estamos falando aí de uma média de 20 a 25 bilhões de pessoas, extremamente evoluída. Você pega aqueles 20 ou 20 e tantos bilhões e junta numa pessoa só, numa coisa só, é um negócio muito complicado. Eles já estão além do que a gente chama do chamado casal, né? Você encontra a sua contraparte completa a volta e você chega lá no casal que toma, digamos assim, que criou aquele universo. Eles já estão além disso. Eles já trafegam pelos muitos e infinitos universos, trazendo um conhecimento absurdo. Eles estão aqui, nos ajudando também. Agora, uma pequena parte deles, o que acontece? Eles, como é que se diz? Eles, e está na hora de andar, igual o Pedro faz. Esses caras, assim que o Pedro faz. Opa, opa, opa. Olha ele aqui do lado, eu vou pular dele. Ele está me dando o título do vídeo. Esse pessoal, eles, como é que se diz? Eles não aceitam isso. Um pequeno grupo não aceita. Eles não aceitam isso. Então, o que acontece? A parte física deles começa, com o tempo, a degenerar. Eles chamam de dissidentes. Aí eles precisam gerar ectoplasma para eles, para que eles consigam se manter, digamos assim, em condições de se reciclar. Essa turma também está aqui no planeta Terra. Uma delas, eu sempre costumo citar o nome, chama Gogues. Eles têm um líder, chama Beelzebub, que a Igreja Católica chama de Beelzebub, né? Esses camaradas têm uma base muito, muito, muito grande embaixo do Vaticano. Doideira, né? Mas é embaixo do Vaticano. E o que eles fazem? Eles têm um grupo de desencarnados muito, muito grande, mas maior do que a gente tem encarnado aqui, que trabalha com eles. Exatamente, são o que normalmente os centros espíritas chamam de obsessores, chamam de encostos. A Umbanda chama de... Como é? Quiumba, né? Quiumba. Entendeu? São grupos, são falanges de seres desencarnados, de humanos desencarnados aqui no planeta Terra, por exemplo, que são coordenados, são direcionados por esse pessoal. Por exemplo, agora dia 26, aqui na cidade do Rio de Janeiro, vai ter um evento em comemoração ao Copacabana Palace, 100 anos. E montaram, para vocês terem uma ideia, estão montando uma pirâmide em frente ao Copa, onde um famoso DJ vai lá tocar e a expectativa é de um milhão e meio a 2 milhões de pessoas no bairro de Copacabana. Então vocês imaginam a estrutura espiritual que está sendo montada embaixo para poder captar aquele ectoplasma extremamente puro, saboroso e na frequência perfeita que esse grupo precisa para poder conseguir sobreviver. Mas... O Pedro, olha aí. Mas eles, o pessoal que o grupo que trouxe a masofia para o Brasil através do Luiz Gonzaga explica que eles não distinguem bem e mal. Eles, na verdade, como eu acabei de explicar, são dissidentes que pertencem a uma humanidade muito evoluída, mas que não quiseram acompanhar aquilo. Eles quiseram fazer a própria evolução deles. Então, os espaciais deixam claro que o universo ele não pune as pessoas por isso. Ele diz que todos têm o direito de evoluir da melhor forma que for conveniente para eles. Então, à medida que esse pessoal vai desencarnando, e isso a gente acompanha aqui pelo centro com a dona Sônia, às vezes eu estou presente, às vezes a Maiara, enfim, que são chamados resgates, muitos desses grupos já estão sendo devidamente catalogados e estão se encaminhando para outros orbes, onde eles vão ter lá uma continuidade perfeita da evolução deles. Então essa questão de, fulano é isso, fulano aquilo, papabi, papabá. Não, não, não, não, não. Eu, por exemplo, no dia 26 eu vou conseguir, junto ao meu trabalho de músico, eu vou tocar num dia anterior para que no dia 26 eu vou ficar em casa tentando gerar alguma energia que seja compatível para ajudá-los nesse processo que vai acontecer lá em Copacabana. Como acontece hoje aqui no Maracanã, no jogo Flamengo e São Paulo, mesma coisa. Tem vidente, tem clarividente que chegam perto de um estádio desse, não conseguem nem ficar. E uns vêm os caras vindo com os aparelhinhos lá para poder gerar ectoplasma. Muitos youtubers, muitos palestrantes falam: ah, essa turma veio para cá, para a terra, por causa do ouro, veio para cá, para a terra, não sei de quê. Não. Eles vieram por causa de ectoplasma. Porque o ectoplasma é um produto disponível no cosmo e aqui na Terra tem profusão por causa desse tipo de humanidade que a gente tem aqui. Entenderam? Então, respondendo, quer dizer, corroborando com a conversa que o Pedro teve agora há pouco, existe essas humanidades que se transformam numa só e nos dão um ensinamento muito, muito interessante. Uma outra coisa que foi colocada por ele é a questão das comunidades e como é feito esse trabalho. Eu me lembro que ele falou: ah, você tem um grupo que mais evoluído, que passa um conhecimento para um grupo dentro da comunidade menos evoluído, mas eles não brigam entre si, eles trocam essa informação. E é isso que vai exatamente acontecer na era de Aquários. Você vai ter pequenas comunidades ditas ramamaens, ou negativas, ou matriarcais, ou femininas, onde esses grupos vão trabalhar entre si. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na minha comunidade chega a Michele, que é uma engenheira agrônoma maravilhosa e também uma médium, um exemplo. Ela é muito bem-vinda porque ela vai nos trazer uma experiência e um produto que ela domina, que é necessário para a nossa, entre aspas, comunidade. E ela vai receber da comunidade em troca coisas que ela vai precisar. Os ETs explicam, quando a gente chegar nesse nível, porque o planeta vai estar um caos, evidentemente, a gente vai ter mais contato com extraterrestres, espaciais e intraterrestres do que propriamente com outras comunidades. Vamos imaginar que nós todos aqui nessa sala fizéssemos parte de uma comunidade dessa. A gente já está recebendo informações diretas dos intraterrenos e estaríamos recebendo informações diretas dos extraterrestres. Para isso, eles preparam, tipo, por exemplo, eles falam, quem tiver uma fazenda, procure fazer isso. Faz um octógono com cristais, deixa quietinho lá num determinado canto da sua fazenda, do teu sítio. Eu vou fazer isso lá em Baranau com o sítio da minha mulher. Vou contar para ela que eu fiz, porque tudo bem. Isso gera um código, a Michele sabe muito bem disso, gera um código que transmite um sinal. Aí os espaciais, esses evoluidíssimos que estão nos ajudando, opa, olha ali, tem um sinal ali. Ali tem alguém que tem uma comunidade ou tem um grupo ali que está precisando ter contato. Eles vêm. É um octógono. Eu posso falar isso porque o pessoal da Amazofia me autorizou a falar. É um octógono que você faz com 8 cristais. Pega 8 cristais, faz um octógono, bota no local do seu sítio, de preferência dentro de um local com uma água. Entendeu? Aquilo gera uma energia, uma frequência que chama os espaciais. Mas eu falei em amor químico. Por que o amor químico? Por quê? O amor químico é uma história antiga nossa. É uma história que vem lá quando chegaram aqueles 11 povos, que são chamados Omaras. Juntos a eles veio o povo do próprio planeta Terra, que era um satélite lá em Sirius. Porque o que acontece no universo, num sistema solar? Quando um planeta chega, como foi o caso da Terra, que foi trazido para cá, ele vem como se fosse um satélite. Ele não tem... É como se fosse a Lua. Você olha para a Lua, é mais ou menos aquilo ali. Então é preciso você, primeiro, colocar um Cristo ali dentro, porque o planeta é um ser. Ele precisa voltar a ter a mediunidade dele. Aí você coloca um Cristo. No caso do planeta Terra, a gente pegou o Cristo que veio de Darmon, que foi o planeta que explodiu. Então ele chama Xandite Omai. É o nome do Cristo que está aqui. Junto com esse Cristo veio um outro que estava já com a Terra lá, que é o nosso querido Lúcifer. Que gerando toda essa energia para a gente poder... Esse corpo que a gente tem aqui, eu costumo sempre dizer, ele só é permitido porque tem um código, que a Michelle sabe muito bem, um códigozinho. E esse código é anexado ao planeta. Esse planeta permite que a gente, através de um processo, digamos assim, de gestação, aquela coisa toda, a gente nasça e passa a viver aqui por um determinado período. Depois desencarna, encarna de novo e assim vai, sucessivamente. Entendeu? Agora, esse processo encarnatório e desencarnatório, ele é, no caso da Terra, extremamente acompanhado por essa turma espacial que está aqui nos ajudando. O Pedro já viu isso aqui na sala várias vezes comigo, dando palestra. Pensei, está cheio de pequenininho aí, botando pirulicalha em todo mundo, é um aparelho aqui, é um chapéu no outro, é um óculos não sei em quem, é um não sei... Porque eles fazem dessa forma. Todo mundo que vem para um local desse, vem buscando interiormente, claro, alguma coisa de cura, não tem jeito. E eles estão aqui para isso. E quando nós dormimos, 99,9% vai trabalhar em nascimentos e mortes. Vamos falar dessa forma que é mais simples. A gente ajuda, são processos extremamente cirúrgicos. A gente acha que a gente nasce daquela forma, a gente acha que a gente morre daquela forma, mas são processos extremamente cirúrgicos. Sem essa cirurgia, não é permitido que a gente consiga sobreviver aqui na Terra. Por quê? Porque quando eu digo esse processo todo, se refere principalmente ao pessoal, aos 11 povos Omaras, que não são desse universo. Os que vieram com o planeta e os de Darmon, eles geram algum processo químico, mas não é tão violento quanto os Omaras, que é a grande maioria que está aqui no planeta. Talvez 80% da população aqui é Omara. Veio de um universo chamado Daramar. Não. É Daramar, não. Eu vou me lembrar depois. O nosso é Maramayã, que quer dizer um abraço afetuoso. Olha que coisa interessante. Os mantras que eles colocam, Maramayã, abraço afetuoso. Itza Om Rab, que é Jesus, rio caudaloso. Coisa interessante. Eu acho muito bonito esses poemas. Eles vêm com uma... Mas vamos lá, vamos chegar no amor químico. O que acontece? Em função desse projeto Terra, lá vou eu andar. Ó. Quando muda o parágrafo, eu mudo para cá. Em função desse projeto Terra, foi preciso criar aqui uma lei universal que foi, digamos assim, readaptada, que é a lei do karma. Mas uma lei um pouco diferente. Você, quando encarna aqui, os caras vão lá, os ETs pequenininhos, os terreno vão lá na tua ficha, peraí, esse aqui vai ter tantos por cento de contabilidade no sentido obrigatória e tantos por cento de livre-arbítrio. Compulsória, perdão. Então você tem uma parte compulsória, você tem uma parte livre-arbítrio. Então quando você encarna, você pode dispor disso da maneira que te convier. Claro que o que é compulsório não tem jeito. Você vem, faça o que você quiser, aquela parte compulsória já está marcada e vai ser daquele jeito. A parte de livre-arbítrio ajuda muito. Porque o que acontece? Nós temos o nosso desenho cósmico da raça humana, são 6 ionas. Então, teoricamente, é um aqui... um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, o do meio, que é o cardíaco. Esse é que é o que vale. Os outros, eles funcionam para que a gente trabalhe a parte material do nosso dia a dia. Então, olha que coisa interessante. Os ETs, explico, isso é uma outra palestra que eu vou dar futuramente, chama Circuito Oitavado de Vedras. Não, de Vedras. Que é o seguinte, é como se você tivesse aqui um oito desenhado, deitado. Então, nós, no nosso dia a dia material, o que, que a gente faz? A gente usa o passado e usa o futuro, porque a gente é aquela linha que eu falei. A gente vai, começa e volta. Então, a minha amiga Michelle sabe muito bem disso, a gente, às vezes, vai lá no passado, pega aquela encarnação que a gente teve lá na antiga Roma, em que a gente foi dono de uma vinícola, e você continua, ao longo das suas encarnações, viciado em tomar vinho. Não tem jeito. Aí você pega tua encarnação atual, alguma coisa relacionada com vinho. Ou, por exemplo, você numa encarnação lá atrás, na Idade Média, por exemplo, você era dono de uma... Na sua cidade você tinha um laranjal. Então você tomava laranja. E naquela época você teve um relacionamento afetivo que foi uma catástrofe para você. Aí você segura tanto naquilo, lá atrás, que você traz para a tua encarnação atual uma coisa tão violenta que se você pegar um suco de laranja e beber, volta tudo aquelas memórias que você tinha lá do seu passado. Por quê? Porque você não está usando o seu cardíaco, como também disse a entidade que estava com o Pedro aqui. Você não está usando a sua parte crística, você está usando a sua parte... Não que os outros chakras estejam errados, são chakras que são monitorados hoje por grandes mestres, mas eles fazem o trabalho deles. Então, o correto é... Ah, eu vou tomar um suco de laranja, mas o meu cardíaco vai me levar àquele passado e vai dizer assim, puxa, ah, foi legal, apesar de ter sido uma relação amorosa muito drástica, mas eu aprendi muito com ela, eu desejo a ela todo o sucesso do mundo e que ela seja muito feliz. Pronto. Porque lá no futuro, você está preparando para você uma relação que... Quando você chegar lá, você vai encontrar uma pessoa, vai tomar um suco de laranja e aquela pessoa vai ser exatamente aquela que estava lá no passado. Vocês estão entendendo? É como se fosse isso aqui, ó. Um negócio assim, você tem que dar uma balanceada. Você puxa um pouquinho aqui, puxa um pouquinho. Você está sempre com isso, com o futuro, com o passado e o presente. Quando você trabalha o cardíaco, não tem problema. Por exemplo, aí você vai dizer assim, ah, mas e a força do pensamento, como esses caras dizem aí? Funciona. A força do pensamento, se você imaginar o teu corpo aqui, você diz assim, ah, eu vou comprar um carro zero quilômetro, vou ter esse carro, vou ter esse carro. Lá na frente, você consegue esse carro. A parte material te leva mais ou menos a um... A força do pensamento gera essas formas... até mais ou menos um período do teu futuro, mas não leva igual à crística. A crística vai fazer com que você talvez, você pensa assim, olha, eu quero um futuro para mim, mas eu quero um futuro feliz. Não importa o que vai acontecer. Você está trabalhando o seu coração, o seu crístico, entendeu? O seu chakra cardíaco. Aí lá na frente, você vai realmente encontrar uma situação que seja compatível com aquela energia que você está gerando daqui. Entendeu? Isso é o grande conselho. Por isso é que nessa transição planetária, eles falam, que a entidade também falou, é tudo, e até a Sabrina falou antes dela, de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Tem um grupo que está hoje conosco aqui que chama... Política... Isso. Ok. Então, eu vou contar uma história para vocês que o Luiz Gonzaga conta, que é interessantíssima. A nossa humanidade... Vamos pegar a nossa humanidade Brasil. As pessoas estão encarnadas aqui. Há muitos anos atrás, quando a gente se desdobra, a gente está lá recebendo palestras, como aqui, e a gente recebe orientações, recebe conselhos, recebe dicas, recebe isso, recebe aquilo, e a gente diz, beleza, vou fechar, fazer isso. Há uns 20 ou 30 ou 40 anos atrás, tinha um candidato aqui no planeta Terra, no Brasil, que estava concorrendo às eleições. O nome dele era Afife Domingos. Alguém se lembra desse candidato? Ok. Esse candidato foi o candidato que o mestre Kutumi, Raio Amarelo, estava preparando para se tornar o presidente do Brasil. E nós, brasileiros, eleitores, na espiritualidade, concordamos em colocar ele como candidato. Só que ao acordar no corpo físico, a gente não trabalhou o cardíaco, trabalhou os outros chakras. Eu nem sei que fim levou esse cara, se ainda está vivo ou já desencarnou. Mas que ele não foi presidente, não foi. Hã? Está vivo ainda. Ele era para ser o enviado, ele é o enviado do mestre Kutumi. Porque o que acontece com os grandes mestres? Eles vão... A Terra tem quatro chakras principais. Ih, rapaz, fica meio... Mas vamos lá. Quatro chakras principais. O melhor deles, o mais sério nesse momento, está aqui. Lá na região centro-oeste. Em Brasília. Onde Juscelino Kubitschek, que uns dizem que foi a reencarnação de Akhenaton, criou Brasília. Toda aquela área ali... Porque o ET, o espacial, ele quando olha para a Terra, ele está vendo os pontos energéticos. Aquela parte do Brasil é a parte mais antiga do planeta. É a parte esotericamente mais violenta, violenta no sentido de apuramento crístico. Está ali. Tanto que você tem lá várias comunidades. Lá teve o Vale do Amanhecer. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia, o local onde está o centro energético desse chakra, eu tenho aqui, depois eu na outra palestra eu falo. É uma cidadezinha menor do que essa casa aqui, deve ter 3 ou 4 habitantes, e uma opção de barbeiro, aquele bichinho que se morder dá um problema na pele. É. Essa cidadezinha. O centro energético desse chakra que pertence, que está, digamos assim, orientado, é o raio azul, Mestre Elmória, que é o raio que vai desenvolver todas as comunidades. E ele está encarnado, hein, gente? Você está encarnado do meu lado aqui que eu estou vendo. Esse é fera. Entendeu? Esse chakra está aqui, gente. Agora, olha só que coisa interessante. Lá na minha casa, esse fim de semana, me chega a irmã do pai da minha mulher, que já faleceu. Ela é freira católica, extremamente devotada à profissão dela. Tem 92 anos. Ela entrou no apartamento, eu olhei e falei, gente, não é possível. Parece uma garota. Onde eu quero chegar com isso? Que a religião, a questão não importa, o que importa... Aí papo vai, papo vem, eu digo, bom, irmã, você se aposentou, né? É mais ou menos que as irmãs lá de uma cidade chamada Formosa, eu digo, Formosa, aquela ilha no Caribe? Não, não, não, no centro-oeste, eu vou para lá morar num convento. Rapaz, veio uma... Brum! Só vi os baixinhos do meu lado assim, tá vendo? Tá vendo o que a gente fala para você? Ou seja, ela vai para lá prestar algum serviço para o planeta Terra dentro daquela faixa de energia que ela vibra. Seja ela católica ou seja lá qual for a religião dela. Vocês estão entendendo? Mas aí alguém vai me perguntar, mas e o amor químico? Os espaciais, o que eles fizeram nesse processo? Eles fizeram um negócio interessante. Eles pegavam... Quantas pessoas devem ter aqui hoje? Umas 60? 50 e poucas. Eles pegavam essas 50 e poucas. Olha, presta atenção. Vocês vão encarnar no planeta Terra. Você vai ser o avô, ela vai ser a filha mais velha, ele o primo, tia. Pá, pá, pá. Pum, joga todo mundo. Isso durante 30, 40, 50, 60 encarnações. E o que é mais interessante, aí entra o amor químico. Essas pessoas que estão aqui, lá atrás, em outros planetas, em outras situações, brigavam, se matavam, se degladiavam. Eles aí vão lá no corpo etérico e dão uma mudança no que a gente chama de DNA cósmico, que a Michelle sabe muito bem disso. Mudam o código. Aí esses dois caras que estão aqui na primeira fila, que já se mataram umas 500 vezes, conseguem ser pai e filho. Conseguem ser amigos. Mal sabem eles, não é o caso, claro, o que eles faziam lá no passado. Isso é o chamado amor químico. Eles modificam a genética daquele corpo que vai nascer para que, às vezes, o pai e o filho comecem a se entender e se perdoar. Hoje, por exemplo, dia dos pais, a minha mulher tem uma sobrinha que ali o pai não se dão bem. Ela não foi ver o pai. Olha que coisa. Uma moça jovem, inteligente, arquiteta. Não fala com o pai. Podia aproveitar uma situação dela. Olha, eu te perdoo, me perdoa. Vamos bater um papo, tomar um café, tomar uma cerveja, tomar um vinho, tomar não sei o quê. Blá, blá, blá, blá. Mas não. Então, eu acho que isso é importante. Agora, esse amor químico, ele, digamos assim, ele vai terminar a faixa dele. Vai chegar um momento que a gente atinge, como é que se diz, um coeficiente energético. A gente faz a escolha, né? Olha, eu quero, para mim, uma civilização negativa, feminina. A Terra vai se chamar Elisa, porque ela já decidiu. A Terra já decidiu. Onde é que ela vai ficar nessa história toda? A Terra é, hoje em dia, um ser feminino. Ela é yin, ela é matriarcal, ela vai se chamar Elisa. Hoje o nome dela para os ETs é Shandityoma, que é o nome do Cristo aqui. Porque o Cristo do Sol chama-se Maitreya, segundo eles. Então olha só que coisa interessante. A gente vai decidir. Ah, eu quero ser Ramamaense, eu quero botar porque o Ramamaense, ele desce da nave, umas naves fantasticamente elaboradas, feitas pela outro tipo de humanidade, que são os sudivaenses. Eles fazem as naves para os caras viajarem. Olha que coisa interessante. Ou seja, no universo, os caras, todo mundo se dão bem, cara. Todo mundo se entende de uma forma ou de outra. Agora, quando você vem para uma situação de humanidade num planeta como a Terra, com essa frequência, é muito complicado. Por isso a entidade falou, Siddhartha Gautama, vai renascer? Vai. Vai segurar a onda? A gente vai ter que ajudar. Se eu tiver encarnado aqui, provavelmente vão dizer, olha, vai lá que tem que ajudar o cara. Você vê essas naves enormes, aí você vê o cara descer com um capuz assim, descalço. Cara, esse cara, de que planeta esse maluco é? E o cara é um Ramamaense. É um cara que vai, digamos assim, orientar a nossa próxima etapa evolucional, que é a era de Aquários, a era dos chamados corpos dos seres dourados, porque os Omaras deixaram o corpo original deles para poder encarnar aqui. Entendeu? Então eles vão ter que desencarnar, pegar o corpo original. Uns vão encarnar direto, outros vão aguardar na fila e aí começar toda aquela história de novo. Mas já com o corpo original, já como filho da Terra. Porque os Omaras são filhos adotivos. Eu, por exemplo, fui filho adotivo. Meus pais já desencarnaram. Aí eu sempre me interessei um pouco por essa coisa de adoção. Aí um dia, conversando com uma médium, que eu sou fã dela de carteirinha, que é a dona Elzinha lá em Bananal, ela jogando as cartas, ela falou assim, ué, estou me contando uma história interessante aqui. Eu digo, qual é a história? A entidade explicando para ela que a minha mãe biológica foi procurada no astral e disseram a ela, olha, vai nascer uma galera, tem um cara aqui que você precisa ajudar. Ah, não quero saber. Porque, segundo eu já tinha alguma coisa... Acho que eu estou na categoria de missionário, de confederados, que são seres que vêm, fazem o trabalho e vão embora, que eu tenho que ir para outro planeta fazer mais ou menos o mesmo trabalho. Então disseram que, na época, a mãe biológica não queria aceitar. E ela fez fofé, não aceitou. Aí nasceram 4 filhos, eu mais 4, eu era o caçula, num bairro aqui perto chamado Mesquita. E na época, na década de 50, era comum você adotar criança, ia na casa, pegava, levava para casa, registrava o teu nome, pronto, acabou. Aí diz que minha mãe e meu pai souberam lá em Nova Iguaçu, através da minha madrinha, também já desencarnou, que tinha uma família que estava doando os quatro filhos, lá foram eles. Entraram na casa, passou pelo primeiro filho, a minha mãe não sentiu aquela vibração, passou pelo segundo. Quando ela chegou, estava eu numa... Como é que chama? Num berço sujo. Ela falou, gente, você estava imundo, Paulo. Ela chamava de Paulo César. Mas você olhou para mim e deu um sorriso que eu me apaixonei. E aí peguei você. Então eu fui adotivo, fui adotado. Nunca tive problema em relação à adoção. Sempre convivi com isso com uma boa. Minha mãe era tão apaixonada por mim que eu, repórter esportivo, voltava de uma Copa do Mundo, um negócio desse, chegava no aeroporto, eu aqui, minha mãe aqui, ela, cadê ele? Cadê ele? E meu pai, tá aqui na sua frente, não tô vendo, cadê ele? Tal era o amor, a energia que exalava dela para mim. Então, onde é que eu quero chegar? Do amor químico. Não acho que não era o caso ali. Mas, na grande maioria das vezes, a gente que tem em casa nossos familiares, nossos amigos, nossos isso e aquilo, a gente tem que trabalhar isso muito bem. Certo? Porque a gente vai, digamos assim, criando, como a gente está criando aqui, um outro ambiente, que é o ambiente espiritual, que é uma outra família, que a gente já está trabalhando isso com calma, entendeu? Eu acho muito interessante isso. O amor químico, basicamente, é isso. Foram situações criadas para que a gente pudesse fazer dois caras que se matavam conseguirem conviver, mas não sabiam. Um não sabia do outro, entendeu? Outro dia um cara me perguntou, mas qual é o problema de eu ficar sabendo o que, que eu era lá no passado? Eu falei, já pensou? Você saber que o teu pai era o cara que te matou 6 vezes no passado? Como é que você vai conviver com um cara desse? É melhor não saber, né? É interessantíssimo essa questão do amor químico e da questão do trabalho que os espaciais fazem. Por exemplo, através de um centro desse, você vê às vezes, ele quando incorpora, parece que eu estou vendo aqueles gladiadores romanos andando. Meus irmãos. E o Pedro ali, às vezes, também, quando ele. Hoje ele incorporou aqui o. Como é? Cripto? Criptos. Rapaz, eu do lado dele, rapaz. Falei, gente, tá tremendo aqui, o prédio tá tremendo. Entendeu? E eu acho interessante porque as mensagens que eles trazem, eles me esculhambam as minhas palestras. Todas as minhas palestras, vou dizer aqui, as palestras da Amazofia são verdadeiramente esculhambadas, porque eu me preparo e os caras me fazem mudar tudo. Né? Hoje a Michelle até não pediu adendo, mas ela outro dia pediu adendo e ela tem esse embasamento da numerologia nossa, que eu acho fantástica. Porque a gente tem um número. Cada um de nós tem um código. A gente não, o cosmo, que é essa bola grande com os universos, você não pode pegar qualquer um de nós aqui e tirar. Se você tirar esse cara aqui do cosmo, a equação não se resolve. Aí os caras vão ficar enlouquecidos. Cadê o cara? Cadê o cara que sumiu? Ninguém some, gente. Os caras sabem de tudo. A gente é completamente monitorado. 24 horas por dia. Principalmente agora na transição planetária. Você quer? Não é assim que funciona, cara. Tá vendo o que ele tá perguntando aqui? Pega logo, vem logo minha nave e me avisa. Não se preocupem. Eu vou dizer pro Michael, ele não precisa se preocupar. Eles vão avisar pra gente. Luiz Gonzaga. Ele tava numa nave. E aí os caras abriram assim uma tela para ele, assim, num painel, porque ele era médio de transporte, mas ele não tinha capacidade de ser transportado por ele mesmo. Vinha o ET, se apresentou, oh, querido, vamos embora, vamos trabalhar. Aí, buf, levava ele para outra dimensão, outro portal. Ele está na nave, está lá vendo aquela maquinária toda, aí aquilo jogou numa tela grande na parede. E ele está vendo umas luzinhas amarelas, assim, pequenininhas. Aquilo era Brasil, o cara falou. Ele viu lá Brasil, território nacional e tal. À medida que ele foi aumentando, cada luzinha daquela era uma criatura igual esse rapaz aqui, igual a mim, igual o Pedro. Ou seja, eles têm a noção exata de onde a gente está, o que, que a gente está fazendo, se a gente está fazendo isso, aquilo, aquilo, aquilo, aquilo, aquilo. Então, na hora que o Michael tiver que mudar de plano, na boa, ele vai ser avisado, Michael, pega as tuas coisas, mas é individual. Individual. Tanto que o Luiz Gonzaga conta que nos Estados Unidos, na década de 60 ou 70, uma americana em casa, uma dona de casa, toca a campainha, ela abre a porta, tinha um cara de quase 3 metros de altura. Entrou na casa, sentou, disse assim, boa noite. Vim aqui lhe avisar, você tem que estar lá no país tal, na cidade tal, hora tal, tá bom? Mas peraí, eu tenho 3 filhos, 4 filhos, marido. Eu não estou falando dessa gente, só você. É individual, pessoal. É individual. Na hora que eles chamarem, é individual, porque vem daqui para fora. Entendeu? E a gente vai saber. Eu mais ou menos já estou aqui me preparando, que eu acho que eu sei para onde é que eu vou, mas tudo bem. E vai chegar a hora e os caras vão vir com a nave e não se preocupe que a gente não vai doer, não. Vai ser legal. Deve ser um negócio fantástico. Se eu tivesse a mediunidade que essa turma aqui tem, pô, poder conversar, poder trocar ideia assim com os caras. Diz a dona Elzinha que já já eles vão aparecer para mim para a gente começar a conversar um pouco. Espero que sim, né? Ficou alguma dúvida sobre o amor químico? Está tudo sob controle? Mas olha, vocês do grupo aí, é o que a entidade que o Peru tá falou. É de dentro para fora. E ele falou uma coisa importantíssima, que é o projeto de comunidades. É assim que a gente vai sobreviver, porque o bicho vai pegar. Grandes cidades vai ser complicadíssimo, cara. Vai ser muito complicado.